Silêncio da noite, corcoveiam os trovões, línguas de fogo lambendo, aramados e morões. No céu, patrão tropeiro, vai remexendo os tições, e uma cegal se ajoelhando, como a pedir mil perdões. E o gado todo mais louco do que a fúria deste vento, redemoinhão no relento, à procura de capões. Relâmpagos que se cruzam e tratam por entre as plagas, por entre soques e adagas das velhas revoluções. Chega pra cá, tio Ivan, a voz de ouro do Rio Grande, pra cantar gineteando o temporal com o bordonê. Os coriscos vão marcando o lombo preto do tempo. Nuvens pançudas de chuva se aninham no firmamento. A mata inteira balseia num compasso pacholento. Com fogo se apaga fogo, sempre a cabresto do vento. Por isso um galho extraviado veio tapear meu chapéu, atiçando o fogaréu nos bretes do pensamento. Me apeguei a Santa Bárbara pra domar o temporal, que sem mania é buçal. Ficou manso meu contento. Os botões da velha gaita vão semeando melodias, e nos dedos do gaiteiro rebrotam em harmonias. Pede voz ao universo essas notas araganas, campeando amores perdidos nos braços das quermanas. Campeando amores perdidos nos braços das quermanas. Seu tranco do fole lembra de mágoas e desencantos, como China desprezadas, choramingam pelos cantos. Como China desprezadas, choramingam pelos cantos. E quando o dia pele cancha num baneirão derradeiro, tramela a porta do rancho, cala a gaita e o gaiteiro. Tramela a porta do rancho, cala a gaita e o gaiteiro. Vamos lá, Ivan! Contigo agora. Os botões da velha gaita vão semeando melodias, que dos dedos do gaiteiro rebrotam em harmonias. O braço rude do taita num vai e vem quase em coro. Nessa prosa de mão dupla ajeita mais um namoro. Nessa prosa de mão dupla ajeita mais um namoro. Essa é a sina do gaiteiro, que ao se abraçar a parceira dá de graça essas venturas que campeou a vida inteira. Dá de graça essas venturas que campeou a vida inteira. E quando o dia pede cancha num vaneirão derradeiro, tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro. Tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro. Tramela a porta do rancho e cala a gaita. E o gaiteiro.